Ficheiro 49, página 427, capítulo 25. Sábado, 12 de julho, a segunda-feira, 14 de julho. Mikhail acordou sobressaltado às 5 da manhã, a agatanhar o pescoço para se ver livre do nó. Lisbeth entrou no quarto e segurou-lhe as mãos, obrigando-o a ficar quieto. Ele abriu os olhos e olhou para ela atarantado. Não sabia que jogavas golfe, disse, voltando a fechar os olhos. Lisbeth ficou sentada na cama um par de minutos até ter a certeza de que ele tinha adormecido, e então voltou à cave de Martin Vanger para examinar e fotografar o local do crime. Além dos instrumentos de tortura, tinha encontrado uma coleção de revistas de pornografia violenta e um grande número de fotografias Polaroid guardadas em álbuns. Não havia qualquer diário. Em contrapartida, encontrou duas pastas A4 com fotografias de passaportes e notas manuscritas a respeito das mulheres. Enfiou os álbuns num saco de nylon, juntamente com o portátil PC Dell de Martin, que estava em cima de uma mesa no resto do chão. Enquanto Mikhail dormia, prosseguiu o exame ao computador e às pastas de arquivo. Já passava das 6 quando desligou o computador. Acendeu um cigarro. Juntamente com Mikhail Blomkvist, empenhara-se na caçada do que ambos julgavam ser um assassino em série do passado. Tinham encontrado algo assustadoramente diferente. Mal podia imaginar os horrores de que devia ter sido palco a cave de Martin Vanger, no meio daquele idílico e ordenado lugar. Tentou compreender. Martin Vanger assassinava mulheres desde a década de 60, nos últimos 15 anos, ao ritmo de uma ou duas vítimas por ano. Os crimes tinham sido tão discretamente cometidos e tão bem planeados que ninguém sabia sequer que andava um psicopata à solta. Como era aquilo possível? As pastas de arquivo continham uma parte da resposta. As vítimas eram frequentemente recém-chegadas, jovens imigrantes, que não tinham amigos ou contactos sociais na Suécia. Havia também prostitutas e criaturas marginalizadas pela sociedade, com histórias de abuso de drogas e outros problemas. Graças aos seus próprios estudos sobre a psicologia do sadismo sexual, Lisbeth ficara a saber que aquele tipo de assassino colecionava habitualmente recordações das suas vítimas. Essas recordações funcionavam como momentos que o assassino podia usar para recriar uma parte do prazer que sentira. Martin Vanger desenvolvera esta peculiaridade, mantendo um livro da morte, em que catalogava e classificava as suas vítimas, descrevia os sofrimentos por que as fazia passar, documentava os seus crimes com vídeos e fotografias. A violência e a morte eram um objetivo, mas Lisbeth chegou à conclusão de que o principal interesse de Martin Vanger era a caçada. Tinha no portátil uma base de dados com uma lista de mais de 100 mulheres. Havia empregadas do grupo Vanger, criadas de restaurantes que ele frequentava regularmente, recepcionistas de hotéis, funcionárias da segurança social, secretárias de homens de negócios seus conhecidos e muitas outras. Ao que parecia, marcara praticamente todas as mulheres com que alguma vez entrara em contacto. Matara apenas uma parte delas, mas todas as mulheres nas suas proximidades eram vítimas potenciais. A catalogação tinha a marca de um hobby apaixonado, a que devia ter dedicado horas incontáveis. É casada ou solteira? Tem filhos e família? Onde trabalha? Onde mora? Que carro conduz? Que estudos fez? Cor do cabelo? Cor da pele? Figura? Recolha de informação pessoal sobre potenciais vítimas devia ter constituído uma parte significativa das fantasias sexuais de Martin Vanger. Era, antes de mais nada, um caçador e só depois um assassino. Quando acabou a leitura, encontrou um pequeno subscrito numa das pastas e, dentro do subscrito, duas fotos Polaroid muito manuseadas e esmaecidas. A primeira era de uma rapariga de cabelos escuros sentada a uma mesa. Vestia jeans escuros e estava nua da cintura para cima, revelando dois seios pequenos e pontiagudos. Desviara o rosto da câmara e estava a levantar um braço num gesto de defesa, como se o fotógrafo a tivesse surpreendido. Na segunda foto, estava completamente nua, deitada de bruços sobre uma colcha azul. Continuava a voltar o rosto à câmara. Lisbeth enfiou o subscrito com as fotos no bolso do blusão. Depois disso, atirou as pastas de arquivo para dentro da salamandra e acendeu um fósforo. Quando acabou, espalhou as cinzas com o atiçador. Chovia torrencialmente quando foi dar um pequeno passeio e, ajoelhando-se como que para apertar um atacador, deixou o portátil de Martin Vanger deslizar discretamente para o canal debaixo da ponte. Quando Froda irrompeu porta adentro às 7:30, Lisbeth estava sentada à mesa da cozinha a fumar um cigarro e a beber café. O advogado estava lívido e tinha o ar de ter tido um cruel despertar. Onde está o Mikael? Perguntou. Ainda a dormir? Froda sentou-se pesadamente numa cadeira da cozinha. Lisbeth encheu uma chávena de café e empurrou-a na direção dele. O Martin... Acabo de saber que o Martin morreu num acidente de viação ontem à noite. É pena, disse Lisbeth, bebericando um golo de café. Froda ergueu a cabeça. Primeiro olhou para ela sem compreender. Então abriu muito os olhos. Que teve um acidente. Que aborrecido. O que é que sabe a esse respeito? Enfaixou o carro num caminhão. Foi suicídio. A pressão, o stress, um império financeiro à beira da ruína. Dívidas. Demasiado para ele. Pelo menos é o que suponho que vão dizer os cabeçalhos dos jornais. Froda parecia à beira de uma apoplexia. Pôs-se de pé e dirigiu-se com passos inseguros para o quarto. Deixe-o dormir, disse Lisbeth. Froda olhou para a figura adormecida. Viu as marcas violáceas na cara de Mikael e as contusões no peito. E então viu o sulco vermelho deixado pela correia. Lisbeth tocou-lhe no braço e fechou a porta. Froda recuou e voltou a afundar-se na cadeira da cozinha. Lisbeth contou-lhe sucintamente o que tinha acontecido durante a noite. Descreveu-lhe a câmara de horrores de Martin Vanger e como tinha encontrado Mikael Blomqvist com um nó ao pescoço e o CEO do grupo Vanger de pé, diante do seu corpo nu. Disse-lhe o que descobrira nos arquivos do grupo no dia anterior e como estabelecer a possível ligação entre o pai de Martin e a morte de pelo menos 7 mulheres. Froda interrompeu-a apenas uma vez. Quando ela parou de falar, ficou calado durante vários minutos antes de inspirar fundo e perguntar: o que é que vamos fazer? Não me compete a mim dizê-lo, respondeu Elizabeth. Mas, tal como vejo as coisas, nunca pus os pés em Edastat. Não compreendo. Dadas as circunstâncias, não quero o meu nome em nenhum relatório da polícia. Não existo em relação a nada disto. Se o meu nome for referido em ligação com a história, negarei ter estado aqui e recusarei responder a qualquer pergunta. Froda lançou-lhe um olhar inquisidor. Não compreendo. Não é preciso que compreenda. Então que faço? Vai ter de decidir isso sozinho, mas não me envolva a mim nem ao Mikael. Froda estava mortalmente pálido. Veja as coisas desta maneira. A única coisa que sabe é que o Martin Vanger morreu num acidente de viação. Não faz a mínima ideia de que ele era também um louco, um nojento assassino em série e nunca ouviu falar da sala na cave. Pousou uma chave em cima da mesa entre os dois. Tem tempo, antes que alguém vá fazer a limpeza à casa e descubra a cave. Temos de denunciar isto à polícia. Nós não temos coisa nenhuma. Você pode ir à polícia se quiser. A decisão é sua. Não é possível varrer uma coisa destas para debaixo do tapete. Não estou a sugerir que varram, seja o que for, para debaixo do que quer que seja. Só que não me envolvam a mim e ao Mikhail. Quando descobrir a sala, tirará as suas próprias conclusões e decidirá o que quer contar. Se o que diz é verdade, significa que o Martin raptou e assassinou mulheres? Há de haver famílias desesperadas por não saberem o que aconteceu às filhas. Não podemos. Exatamente. Mas há só um pequeno problema. Os corpos desapareceram. Talvez encontrem passaportes ou bilhetes de identidade numa gaveta qualquer. Talvez algumas vítimas possam ser identificadas a partir dos vídeos. Mas não precisa decidir hoje. Pense bem no assunto. Froda parecia em pânico. Oh, meu Deus! Isto vai ser o golpe de misericórdia para o grupo. Pense em quantas famílias vão perder o seu ganha-pão se se souber que o Martin. Balançou-se para trás e para a frente a debater-se com o dilema moral. Essa é uma das questões. Se a Isabella Wanger vai herdar, talvez considere inapropriado ser ela a primeira a descobrir o hobby do filho. Tenho de ir ver. Penso que devia. Hoje. Manter-se afastado daquela cave, disse Lisbeth secamente. Tem muitas coisas com que se ocupar. Tem de ir dizer ao Henrique, tem de convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração e todas essas coisas que vocês fazem quando um CEO morre. Froda pensou no que ela estava a dizer. O coração martelava-lhe o peito. Era um velho advogado e solucionador de problemas, de quem se esperava que tivesse um plano pronto para qualquer eventualidade. E, no entanto, sentia-se impotente para agir. E, de repente, apercebeu-se que estava ali, sentado, a receber ordens de uma miúda, sem que ele soubesse como ela assumira o controle da situação e estava a dar-lhe as diretrizes que ele próprio era incapaz de formular. E a Harriet? Eu e o Mikhail ainda não acabamos. Mas pode dizer a Herr Wanger que penso que vamos esclarecer este assunto. A inesperada morte de Martin Wanger era a principal história do noticiário das 9 na rádio, quando Mikhail acordou. Nada se dizia a respeito dos acontecimentos da noite, exceto que o industrial tinha, a dada altura, inexplicavelmente e a grande velocidade, entrado em contramão na E4, no sentido norte-sul. Estava sozinho no carro. A rádio local passou uma peça que abordava a preocupação quanto ao futuro do grupo Wanger e as consequências que aquela morte inevitavelmente teria para as empresas. À hora do almoço, uma atualização apressadamente alinhada, baseada num despacho da TT e intitulada Uma Cidade em Choque, sumariava os problemas do grupo Wanger. A ninguém escapava que só em Ingolstadt, 3 mil dos 21 mil habitantes eram empregados dos Wanger ou dependiam, de uma ou outra maneira, da prosperidade das empresas. O atual CEO tinha morrido. E o antigo estava gravemente doente depois de sofrer um ataque cardíaco. Não havia herdeiro natural. Tudo isto numa altura que se podia considerar a mais crítica da história do grupo. Mikhail tivera a opção de ir à polícia de Ingolstadt e contar tudo o que acontecera naquela noite. Mas Lisbeth já tinha desencadeado um certo processo. Uma vez que ele não chamara imediatamente a polícia, tornava-se mais difícil fazê-lo a cada hora que passava. Manteve um silêncio sombrio durante toda a manhã, sentado na cozinha a ver a chuva lá fora. Por volta das 10, voltou a trovejar, mas pela hora do almoço tinha parado de chover e o vento amainara um pouco. Saiu de casa, limpou a mesa e as cadeiras do quintal e sentou-se lá com uma caneca de café. Usava uma camisa com o colarinho levantado. A morte de Martin lançara naturalmente uma sombra sobre a vida cotidiana de Hedeby. Havia carros estacionados em frente da casa de Isabella Wanger. O clã reunia-se para apresentar as suas condolências. Lisbeth observava, sem manifestar qualquer emoção. Como te sentes? Perguntou por fim. Acho que ainda estou em choque, respondeu ele. Estava indefeso. Durante várias horas estive convencido de que ia morrer. Senti o medo da morte e não havia nada que pudesse fazer. Estendeu uma mão e pousou-a no joelho dela. Obrigado, disse. Se não fosses tu, tinha morrido mesmo. Lisbeth sorriu, o seu sorriso torcido. Seja como for, não compreendo como pudeste cometer a loucura de atacá-lo sozinha. Eu estava ali, acorrentado ao chão, a pedir aos deuses que visses a fotografia, somasses dois e dois e chamasses a polícia. Se tivesses esperado pela polícia, não terias sobrevivido. Não ia deixar aquele cabrão matar-te. Porque é que não queres falar com a polícia? Nunca falo com as autoridades. Por que não? Isso é comigo. Mas no teu caso não me parece que fosse uma jogada muito inteligente em termos de carreira, ficar conhecido como o jornalista que o famoso assassino em série Martin Vanger deixou em pelo. Se não gostas de Super Blomkvist, podes pensar em arranjar uma nova alcunha. Só não a vais buscar a este capítulo da tua heroica vida. Mikhail lançou-lhe um olhar inquisitivo e deixou morrer o assunto. Continuamos a ter um problema, disse ela. Ele assentiu. O que aconteceu a Harriet? Sim. Lisbeth pousou as duas polaroides em cima da mesa, à frente dele. Mikhail estudou atentamente as fotografias durante algum tempo, antes de voltar a erguer os olhos. Pode ser ela, disse por fim. Não o juraria, mas a forma do corpo e o cabelo fazem lembrar as fotografias que vi. Ficaram sentados no jardim mais uma hora, juntando os pormenores. Descobriram que ambos, independentemente um do outro e partindo de direções diferentes, tinham identificado Martin como o elo em falta. Lisbeth não vira sequer a fotografia que Mikhail deixara em cima da mesa da cozinha. Chegara à conclusão de que ele fizera qualquer coisa estúpida depois de estudar as imagens das câmaras de segurança. Fora a casa de Martin Vanger pelo caminho que bordejava o canal. Espreitara por todas as janelas e não vira ninguém. Experimentara todas as portas e janelas do resto do chão. Finalmente, entrara pela janela aberta de uma varanda do primeiro piso. Demorara muito tempo e deslocara-se com extrema cautela enquanto revistava a casa, divisão a divisão. Acabara por encontrar a escada para a cave. Martin fora descuidado. Deixara aberta a porta da sua câmara de horrores e ela pudera fazer uma ideia muito exata da situação. Mikhail perguntou-lhe o que tinha ouvido do que Martin lhe dissera. Pouca coisa. Cheguei quando ele estava a perguntar-te o que tinha acontecido a Harriet, pouco antes de te pendurar pelo pescoço. Afastei-me alguns minutos para ir procurar uma arma. O Martin não fazia ideia do que tinha acontecido a Harriet, disse Mikhail. Acreditas nisso? Acredito, respondeu ele sem hesitar. O Martin era mais maluco do que um gato sifilítico. Onde vou eu buscar estas metáforas é que gostava de saber. Mas confessou todos os crimes que tinha cometido. Julgo que estava a querer impressionar-me. Mas no tocante a Harriet, estava tão desesperado como o Henrik por descobrir o que aconteceu. Então, em que pé é que isso nos deixa? Sabemos que o Gottfried foi responsável pela primeira série de assassínios, entre 1949 e 1965. Ok? E envolveu o pequeno Martin no esquema. Venham-me cá falar de famílias disfuncionais. O Martin não teve a mais pequena hipótese. Lisbeth lançou-lhe um olhar estranho. O que o Martin me disse, apesar de estar a divagar, foi que o pai começou a ensiná-lo quando ele atingiu a puberdade. Assistiu ao assassínio da Leia em Uddevalla em 62. Tinha 14 anos, pelo amor de Deus. E também esteve presente no assassínio da Sara em 64, mas dessa vez participou ativamente. Tinha 16 anos. E? Disse que nunca tinha tocado noutro homem, exceto o pai. Isto fez-me pensar que, bem, a única conclusão possível é que o pai abusava sexualmente dele. Martin chamava-lhe o seu dever. Os abusos sexuais devem ter-se prolongado por muito tempo. Foi educado pelo pai, por assim dizer. Tretas, disse Lisbeth, numa voz dura como sílex. Michael olhou para ela, surpreendido. Lisbeth tinha uma expressão obstinada nos olhos. Não havia nela a mais pequena ponta de compaixão. O Martin teve exatamente a mesma oportunidade de lutar que qualquer outra pessoa. Violava e matava porque gostava de o fazer. Não digo que não, mas era um rapaz recalcado e estava sob a influência do pai, tal como Gottfried vivia subjugado pelo pai dele, o nazi. Estás então a dizer que o Martin não tinha vontade própria e que as pessoas se tornam aquilo que fazem delas? Michael sorriu cautelosamente. Estamos a falar de um tema sensível? Os olhos de Lisbeth coruscaram de fúria. Michael apressou-se a continuar. Só estou a dizer que a maneira como uma pessoa é educada desempenha um papel. O pai do Gottfried espancou-o impiedosamente durante anos. É o género de coisa que deixa marcas. Tretas, repetiu Lisbeth. O Gottfried não foi o único miúdo a ser maltratado. Isso não lhe dava o direito de assassinar mulheres. Foi ele que fez essa escolha e o mesmo se aplica ao Martin. Michael ergueu uma mão. Podemos não discutir? Não estou a discutir. Estou só a dizer que é patético os sacanas arranjarem sempre alguém a quem culpar. Têm uma responsabilidade pessoal. Havemos de discutir isso mais tarde. O que interessa é que o Martin tinha 17 anos quando o Gottfried morreu e ninguém que o guiasse. Tentou seguir as pisadas do pai. Em fevereiro de 66, em Uppsala, estendeu a mão para um maço de cigarros de Lisbeth. Não vou especular a respeito de que impulsos estava o Gottfried a tentar satisfazer ou como ele próprio interpretava o que fazia. Há uma espécie de trapalhada bíblica que talvez um psiquiatra consiga deslindar ou qualquer coisa a ver com castigo e purificação em sentido figurado. Não interessa o que fosse, era pura e simplesmente um assassino psicopata.